Antena 1. Parecem bandos de pardais à solta. Os putos. Cá dentro, inquietação. É só inquietação. Porque não sei ainda. Liga a música. Ligue à Antena 1. De George Michael, muito bem neste Roxanne. Estamos a 5 minutos depois das 8 da manhã. Depois das 8 da manhã, atenção meninos, chega a Rádio Zigzag. Vamos estar sintonizados com a Rádio Zigzag, certamente com um bom motivo para poderem ouvir. Hoje, amanhã, sempre. Todos juntos. Olá, o meu nome é José Nunes, sou comentador de futebol da Antena 1 e queria deixar aqui uma palavra de esperança e coragem para todos, mas também de agradecimento para aqueles que estão na primeira linha de combate, porque é de um combate que se trata, para nos defender, cuidar, tratar e também informar. Queria dizer também que estou firmemente persuadido, convencido, que no final deste pesadelo vamos sair mais fortes e tudo vai correr bem. Mas para que tudo corra o melhor possível, é necessário ter coragem, foco, disciplina, unidade e solidariedade, no fundo predicados que também no futebol conduzem ao sucesso. Se estivermos unidos e formos determinados e perseverantes, vamos ganhar esta batalha. E no fim, tudo vai ficar bem. Antena 1, Liga Portugal. Às 8 da manhã, Antena 1, como sempre, há notícias. Última canção de hora, Adeus Tristeza, na versão de Fernando Tordo com Heber Marques. E fracassos. Foi amargura feita notas e compassos. Aconteceu, mas está no palco atrás do pano. Tive promessas de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões, esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores, só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu, e o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Na minha vida fiz viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho recuplei para começar. Com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida fui sempre um outro qualquer. Era tão fácil, bastava apenas escolher. Escolher a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer.

casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vai. Sai do casa e vem comigo para a rua. Essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, a tua que mais perdeça não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdeça não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua. Mas perde-se não vais. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Ora vivons. A eleição de François Mitterrand para a presidência da República Francesa teve um forte impacto na comunidade portuguesa de França. A partir de 1981, Mitterrand considerou que os estrangeiros residentes em França podiam criar associações livremente. Até 81 já havia associações portuguesas, mas ou eram dirigidas por franceses ou tinham de ter uma autorização especial, e poucas já tinham. A partir de 81, os portugueses foram os estrangeiros que mais beneficiaram desta lei. No final dos anos 90, já se contabilizavam mais de 900 associações portuguesas em França. E só para terem uma ideia, os tunisinos, que vinham logo a seguir, deviam ter cerca de 40 associações em todo o país. Muitas associações já existiam na prática. Eram grupos de folclore ou equipas de futebol informais e que apenas foram legalizadas depois de 81. Outros foram criadas por indução. Se ali há uma associação, aqui também vou criar uma. Outras foram incentivadas pelos próprios MER. E é claro que esta é uma forma de ter uma comunidade mais ou menos controlada à volta de uma associação. E outras ainda foram criadas, mas por dissidência. Os portugueses são os reis da dissidência. Chateiam-se com a associação e criam uma outra associação ao lado. Tudo isto fez com que a vida associativa portuguesa em França seja muito ativa. Existem associações que construíram sedes enormes, como por exemplo em Dijon ou em Soufflenheim, na Alsácia. Outras ainda organizam festas enormes, como em Pont-au-Combo ou em Clermont-Ferrand. Há centenas de grupos de folclore que organizam festivais e festas por todo o país. Há torneios de futebol. Há centenas de espaços de convívio onde por vezes se come, se bebe e se passa tempo. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa do confinamento, por causa desta pandemia do Covid-19. O nosso mundo estava a ficar cada vez mais individualista. Nós preferimos ficar em casa, sentadinhos no sofá, com uma televisão à frente e um telecomando na mão. É muito mais confortável do que estar a ter atividades em coletivo. E por isso, as associações portuguesas eram locais importantes de socialização. Eram quase oásis que ainda havia nesta sociedade que está cada vez mais fechada sobre si própria. Ora, esta paragem atual da sociedade fez com que todas as associações tivessem fechado as portas. É uma situação inédita, única. Não há ensaios dos grupos de folclore, não há treinos das equipas de futebol, não há espaços de convívio onde se possa almoçar, beber um copo, comer tremoços ou rissóis de carne. Resta agora saber o que se vai passar no momento em que as associações puderem reabrir. Como é que se vão adaptar a este regresso às atividades? Os pais vão continuar a enviar os filhos às escolas associativas? Os grupos de folclore vão continuar a ter elementos em número suficiente para poderem assegurar saídas? E vão dançar com 1 metro de distância entre eles? E os bailes vão continuar a existir? As equipas de futebol terão jogadores em números suficientes? Vai continuar a haver gente em número suficiente para servir a almoços e jantares nas associações? E as associações terão os meios para se adaptarem às novas regras do distanciamento social? E, por exemplo, a festa franco-portuguesa de Porto Combo, anulada este ano, vai ter muita gente no próximo ano? E se tiver menos gente, os patrocinadores vão continuar a patrocinar? São mil e umas perguntas que ficam no ar e, sobretudo, uma preocupação. Espero que este Covid-19 não seja o vírus que mate também por completo uma boa parte das associações portuguesas de França. Mas esta é apenas a minha opinião. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Eu só te quero bem. Não sejas má para mim. És tu e mais ninguém. Sou pinga-amor namoradeiro. Que vou fazer? Ela quer-me por inteiro. Não controla a ansiedade. Eu só quero beijar minha metade. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Eu só te quero bem. Não sejas má para mim. És tu e mais ninguém. Sou pinga-amor namoradeiro. Que vou fazer? Ela quer-me por inteiro. Não controla a ansiedade. Eu só quero beijar minha metade. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Eu só te quero bem. Não sejas má para mim. És tu e mais ninguém. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Não sejas má para mim. Eu só te quero bem. Não sejas má para mim. És tu e mais ninguém. Não sejas má. Não sejas má. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Já deu pra entender que és tudo para mim. consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estiveste a meu lado, como sempre. Eu vou dançar no ritmo.

deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. O destaque do Lusojornal esta semana continua a ser a pandemia do Covid-19. Fizemos um resumo em português das medidas do governo para sair do confinamento, mas publicamos também uma análise filosófica da pandemia do Covid-19. O filósofo franco-cabo-verdiano Pierre Franklin Tavares interroga sobre o ser, a essência e a finalidade relacionadas com o vírus e a sua patologia. O regresso às aulas é também outro assunto abordado esta semana, tendo em conta que a reabertura da escola é facultativa. Interrogamos alguns pais portugueses para sabermos se vão ou não vão enviar os filhos para a escola. Berta Nunes, a secretária de Estado das Comunidades, explica que o governo português está a dar apoio social às comunidades e anuncia apoios suplementares para as associações portuguesas. O 25 de Abril também foi tema de destaque esta semana. Durante todo o dia 25, publicamos dezenas de testemunhos de políticos, ativistas associativos, artistas, professores, empresários, sobre esta data importante para Portugal. Três outros assuntos mereceram o nosso destaque esta semana. O economista José de Paiva, antigo cônsul honorário de Portugal em Orleans, fez a análise das relações económicas entre a França e Portugal e analisou a balança comercial entre os dois países. O antigo deputado socialista e antigo eurodeputado Vital Moreira defendeu na semana passada o voto eletrónico. Este é um velho pedido das comunidades portuguesas e, por isso, esta sugestão de debate de Vital Moreira interessa-nos particularmente. Finalmente, entrevistamos o antigo internacional português Nuno Gomes, que, apesar de estar confinado em casa, respondeu às perguntas do Lusojornal. Fala do futebol francês, afirma que o PSG beneficia do seu poderio financeiro e esperava mais do Mónaco e do Lyon. Elogia também os treinadores portugueses que trabalham em França. Relembro que o Lusojornal é gratuito e pode ser lido em www.lusojornal.com. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho. Sou do Norte. Nasci nas terras do Minho, filha

tradiciones y no. Aquí tú vete cubano como se pone. São verdes que eu nem sei. Por causa dessas malapas, quantas corridas eu dei. Por causa dessas malapas, quantas corridas eu dei. Me dá mais uma para eu comer, me dá mais uma para eu levar, me dá mais uma para eu vender, me dá mais uma para eu guardar, me dá mais uma para eu comer, me dá mais uma para eu levar, me dá mais uma para eu vender, me dá mais uma para eu guardar. Chamava-me malandrinho, com uma vara na mão. Chamava-me malandrinho, com uma vara na mão. Mas lhe fazia um carinho e a vara ia pro chão. Mas lhe fazia um carinho e a vara ia pro chão. Me dá mais uma pra eu comer, me dá mais uma pra eu levar, me dá mais uma pra eu vender, me dá mais uma pra eu guardar, me dá mais uma pra eu comer, me dá mais uma pra eu levar, me dá mais uma pra eu vender, me dá mais uma pra eu guardar. Anitta, os tempos mudaram, malapas não roubo mais. E Anitta, os tempos mudaram, malapas não roubo mais. As macieiras secaram, já não curo seus quintais. As macieiras secaram, já não curo seus quintais. Me dá mais uma para eu comer, me dá mais uma para eu levar, me dá mais uma para eu vender, me dá mais uma para eu guardar, me dá mais uma para eu comer, me dá mais uma para eu levar, me dá mais uma para eu vender, me dá mais uma para eu guardar.

você sempre, sempre o meu maior amigo. Meu irmão, meu companheiro. Orléans. Yeah. toda la noche baila así. Así, así. Pura emoción, ritmo tropical. Me quedo loca, pena en mí. Perco el sentido, sube la presión. Sube, sube. Cuando tú bailas, acelera el corazón. Siento tu cuerpo, dale pasión. Azul, gracias conmigo, quiero volar la razón. Cuando sobe temperatura, mecha cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, ay, qué locura. Cuando sube la temperatura, mueve tu cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, ay, ay, ay. Sube, sube. Novas de tênis no ar, muito batidos saltam, acabam por enganar. Passa temporariamente só, sai que cabeças no ar. Homem, sempre sós, nunca conseguem casar. Horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores.